senhores, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa ainda é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e não vi Transformers sem Michael Bay este mês. Aqui comigo, Aquaman era seu herói favorito até Bumblebee entrar em sua vida. Marcelo Pereira. Fala, amigos ouvintes. Vamos fechar a tampa de 2018 ainda com os melhores do mês de dezembro. Tudo bem, aqui com a gente também. Ele ficou dividido entre o retorno de Mary Poppins e o retorno de Deadpool para os cinemas. Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Eu me encontro num limbo, porque eu sei que a gente tá em 2019, mas enquanto não acabar os filmes do mês de 2018, o ano não começou pra mim. Então, vamos seguir com isso daqui, porque eu me sinto preso no passado. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode seguir a gente também no nosso Twitter, no @ratos_cast. E também, se você quiser falar com a gente, pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, pelo Castbox e pelo Spotify. Aê, olha aí. Você é o meu limite, né? Essa é a primeira grande notícia de 2019. Muitas outras virão. Além disso, você pode assinar o nosso canal e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos através do Patreon, que você já conhece, a gente sempre fala aqui, e agora através também do Patreon e do Catarse. Você sabe como é que funciona isso? Você entra em qualquer um desses sites e assina um dos nossos planos mensais e pronto. Você vai ter direito a diversos benefícios que o Ratos de Cinema oferece, como, por exemplo, as nossas versões estendidas dos nossos casts semanais, a participação no nosso grupo de bate-papo, que tá bombando, é muito legal. Você pode escolher também uma ratoeira, tem brinde, tem vídeos exclusivos, tem muita coisa legal. É muito mais do que o simples cast que você acessa no nosso site. Então, entra lá no nosso site, ratosdecinema.com, confere o post de qualquer episódio semanal do RatosCast e você vai ver o link para o Patreon, Patrim ou Catarse. Muito legal, muitas novidades e esperem por muitas outras. Olha só. Hoje nós não teremos uma ratoeira, não tivemos ratoeira no mês de dezembro, então nenhum de nós participou, mas Renato vai escolher a ratoeira do Maguinho pro mês de janeiro. Eu já tava Renato... com saudade, sabia? Já aí, tava com saudade escolhido. De uma ratoeira. Então, acho que não tem por que nós demorarmos mais para irmos às mensagens dos ratos ouvintes. I'll be writing to you. Que bonito. Yeah. Só queria deixar claro aqui. Obrigado. Minha função reserva. Patrícia não está aqui com a gente porque teve problemas mais uma vez com a lei, mas... Tudo certo. Habeas corpus existe. As loucuras de Pati Bumbum no ano novo, né? É, muito bem. Abrindo aqui as mensagens dos ratos ouvintes. Dudu, nosso querido Dudu, lembra do Dudu? Olha, Dudu. Então, Dudu agora é nosso assinante Patreon. Então, que show de bola, hein? Ave Dudu. Muito obrigado, Dudu, por assinar o Patreon também. Eu, Dudu. Dudu escreveu o seguinte: já está ficando chato essa minha puxação de saco quase todo mês, mas é que o nível de qualidade dos programas só aumenta e eu me sinto na obrigação de pelo menos agradecer pelo interessantíssimo trabalho que vocês fazem. Eu acho muito justo, hein? Porra, foi lindo. O profissionalismo de cada episódio é simplesmente fantástico. Um abraço pros rapazes e um beijo na Patrícia. Dudu, suas mensagens são cada vez mais maravilhosas e tocam o nosso coração. Você tá agradecendo a gente, mas a gente tá agradecendo você, principalmente por você ter assinado o Patreon. Eu troquei vários e-mails com o Dudu, a gente conversou bastante. Quem assina o Patreon tem esse benefício de trocar ideia com a gente. Muito legal, você tá agradecendo a gente, mas a gente também tá te agradecendo. Ah, com certeza. É o que a gente fala, né, cara? Assim, é tudo que a gente faz aqui, cara, o horário de gravação que é complicado, ver uma porrada de filme que não é complicado, tudo isso que a gente faz, cara, material é pra vocês, cara, então assim, aproveitem enquanto a gente tá vivo ainda, enquanto a gente tá aqui, isso é maravilhoso. E a melhor recompensa sempre é essa, cara, é o feedback positivo de vocês, é saber que vocês estão curtindo o nosso material, né, não só o material exclusivo do Patreon, mas o que a gente entrega pra vocês, assim, semanalmente e tal, é muito gratificante. Maguinho 2019 ainda viu. A Mariana Torres, ela postou lá no nosso site também, no nosso episódio sobre o Guerra Infinita. Muita gente escutando o podcast do Guerra Infinita, porque o Guerra Infinita agora está... Cara, engraçado, eu reescutei esse episódio. Daqui a pouquinho, né? Tá batendo porque, na porta? Então, porque o Guerra Infinita também está agora no Telecine, né? Nos canais Telecine, está lá. Então, olha, muita gente está vendo nem pela primeira vez. Telecine, paga a gente. Pois é. Então ela postou o seguinte: o ator Peter Dinklage é excelente nesse filme. O vi recentemente em um dos últimos filmes de drama de 2018 chamado Meu Jantar com Herve. Eu acho que é um dos melhores filmes do ator, realmente eu recomendo. Obrigado pela indicação, Mariana. Renato Carreira, no nosso Facebook, comentou o trailer de MIB Internacional, né? O novo reboot da franquia MIB. Ele disse o seguinte: Thor e Valkyria fazendo bico depois que a firma quebrou. Mas a premissa vale um seriadinho semanal com o ET da semana. A Manuela Ayu disse que o elenco é bom desse filme, mas vamos ver se não vira um cocô igual Caça Fantasma. Concordo com vocês. Sobre MIB Internacional, Renatão, o que você acha? Cara, o Chris Hemsworth, ele chegou num momento da carreira dele, ainda mais fazendo comédia, que ele me comprou. Eu boto fé no cara, eu acho ele engraçado, eu acho que ele tá meio que se encontrando ali, inclusive. Então, eu dou muita chance pra esse filme, principalmente por causa dele. Tinha muito papo, né, de um possível crossover entre MIB e o Anjos da Lei, e eu nunca, nunca quis isso, sempre achei isso ridículo. Vendo o trailer do MIB Internacional e imaginar o Channing Tatum e o Chris Hemsworth atuando juntos, fazendo comédia, dois caras que não levavam o menor jeito pra isso, estão se encontrando num outro caminho, eu compraria o crossover. Maguinho, você viu o trailer? O que você achou? Vi o trailer, sim. Cara, eu também acho que o Chris Hemsworth, ele achou um pouquinho dessa... não está saindo dessa veia dele. Mas é engraçado assim, a gente não pode levar muito a sério os trechos anteriores, né? Então não dá pra levar muito a sério esse. Uhum. Então, enfim, eu acho que, enfim, pode ser interessante, mas nunca foi uma franquia que eu gostasse, assim, entendeu? O primeiro talvez interessante, se os outros dois são bem aquém. Bem ok. E é bem ok. E esse Internacional, não sei também, sei lá, não tem muito a falar sobre uma franquia que não agrega muita coisa, não. Pelo que eu entendo, sempre foi Internacional, né? Só que dessa vez eles estão focando em uma MIB fora dos Estados Unidos. Exatamente, Mas eu concordo com a Emanuela, que disse que comparou com Caça Fantasmas. Parece realmente um filme. Parece, é verdade. De uma franquia muito antiga, muito esquecida, e que as pessoas estão refazendo pra ver se ganham um dinheirinho e se vira alguma coisa. Eu, sinceramente, não achei engraçado, não achei divertido, não achei nada novo. Por mais que eu ache legal Chris Hemsworth e Tessa Thompson, não me atrai, não. Me parece muito bem produzido, com um casal que deu certo no Thor. Vamos colocar pessoas certas nos lugares certos, e enfim. Igor Cabral disse o seguinte, mandou uma mensagem diretamente pra mim, falou: Marcelo Cipreste, se lembra daquele comentário sobre Bumblebee? Olha que aí. Ele fez um comentário lá no meio do ano e me marcou. E acho que estava mais que certo no comentário dele. Na minha opinião, o melhor filme do ano. Olha só. Abriu aspas e botou assim: só assisto blockbuster. Fechou aspas. Nós vamos falar, Igor, do Bumblebee nesse cast. Nossos queridos amigos viram Bumblebee. Eu, como eu falei, não vi. Mas eu vou pedir um teaser do maior fã de Transformers que eu conheço na minha vida, Maguinho. Teaser de Bumblebee. Cara, Bumblebee é o grande suspiro, é o grande frescor que a franquia, que já estava decadente e enterrada, precisa. Renatão, concorda, Renan? O meu comentário eu peço para ser feito em forma de música. Bota, por favor, a trilha do John Cena no WWE, por favor. John Cena theme. É mais ou menos isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele também comentou o seguinte, ele comentou nosso cast sobre os melhores filmes do ano e os da Ratoeira também. Ele disse o seguinte: achei injusto não ter Selfie no Inferno como um dos piores do ano. E sobre o cinema nacional, temos uns blockbusters do Danilo Gentili que são super divertidos e qualidade técnica não deixa tanto a desejar. Maguinho, por que não escolhemos Selfie para o Inferno nem os filmes do Danilo Gentili como Cara, os piores do ano? Explica, eu vou te falar uma coisa, Selfie para o Inferno, eu achei que só eu tinha visto, então o nosso querido amigo aí também viu. Cara, eu acho que é por isso, só nós dois vimos, né? Então acho que a relevância é zero. E Danilo Gentili, cara, como apresentador, até gosto dele, mas vou te falar que eu não saio do cinema, eu não saio de casa pra ver um filme dele. Não saio mesmo, não saio. Nem se for Ratoeira, já assumo logo, hein? Nem me chame. Sabe quem voltou esse mês? Alex Feitosa. Alex Feitosa, sucesso. Não podia ser um cast mais especial do que o nosso Ratos Flash Ratoeiras 2018 também. Ele comentou o seguinte... Isso é uma frase da Patrícia. Um foi um êxito no que se propôs, o outro não. Com essa brilhante defesa da Patrícia, eu, que não vi nenhum dos dois filmes que foram pra final do As Ratoeiras, teria consagrado outro filme. Mas, pra mim, a maior diferença entre os dois é a pretensão. E poucas coisas são tão imperdoáveis. Grande cast, grande clash. Parabéns aos envolvidos. Eu não vou revelar quem ganhou o Ratos Clash Ratoeiras 2018, porque tem muita gente que não ouviu. Faço convite para que escutem o nosso Ratos Clash, que fechou as Ratoeiras, né, de 2018. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O seguinte, vocês se arrependeram do voto de vocês naquele clash? Vocês já se arrependeram? Cara, foi um embate, assim, absurdo. Foi um embate absurdo. Se arrepender do meu voto, eu não me arrependo. Mas eu ouvindo, eu não vou negar que eu continuo com as dúvidas que eu tive na hora, com os porquês. Eu acho que vocês dois bateram em pontos muito certeiros pra mim. Eu até falei isso na hora. Eu falei, cara, o Marcelo falou um negócio pra mim, pronto, fecha. É esse o filme. Aí a Paty veio e, tipo, bateu de volta e deu um checkmate. Falei, pronto, acabou. Aí volta outra coisa, nossa senhora. Os dois estavam ali, tipo, querendo o troféu de tudo que é jeito. Então, foi difícil. Você se arrependeu? Arrependeu de ter votado? Eu falei, cara, assim, foi o clash mais relevante que a gente fez, né? Eu acho que foi super pertinente aquele embate. E eu reescutando também, eu falei, cara, em vários momentos eu falei, cara, podia ter votado nesse, podia ter mudado. Uhum. Então, assim, foi interessantíssimo, porque o embate não foi programado. A gente achava que os times não iam estar, já tinha imaginado uma outra final, mas foi incrível, cara. E eu acho que tá muito bem votado, tá muito bem escolhido. Tá muito bem. Então, pô, ninguém está arrependido. 50 tons no currículo, Maguinho. Se eu fosse você, eu ia chegar lá no campeonato achando que o troféu tava comigo. Mas eu falei isso. Eu tava achando que eu falei, cara, desse ano eu finalmente vou ganhar, Maguinho. Enfim. Vou te falar uma coisa, esse ano promete. Vai ter muita ratoeira boa. Assim. Eu vi um pouquinho. Muito bem, com isso nós fechamos aqui nossas mensagens do Rádio Ouvinte. Por favor, não deixe de mandar sua mensagem, você que está ouvindo a gente, manda uma mensagem pra gente, pra gente poder ler aqui e responder também pra você. E se você mandar pelo Patreon, aí enfim, pode mandar até um texto que a gente lê mesmo. É, um abraço especialíssimo pra Ju Iris Moura, pro Thiago Lagarto, Paula Ingrid, Márcia FPM e o Tadeu Binho, são os nossos novos seguidores do Rádio de Cinema. É, beijo para todas as pessoas que comentam os nossos postagens no Facebook, YouTube, Instagram, no nosso site Ratos de Cinema também, no Twitter. Todos vocês que ouvem a gente ao redor do Brasil e do mundo. Nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Índia, China, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Angola, Japão e a surpresa do mês. Que rufa os tambores, é muito importante. Eslovênia e Grécia. Meu Deus, rapaz, estou aqui de pé. Nossa senhora. Diretamente realmente. Das ilhas gregas. Um beijo para todos vocês, menos para os gregos, porque eu não sou dessas. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Foi uma boa sacada, boa piada. Obrigado. Ratoscast mais colorido que quarto de criança da ministra da família. Não, essa não. Muito bem, com isso hoje nós vamos começar o nosso cast dos filmes de dezembro para fechar o ano. Como o Renato falou, não tem como a gente terminar essa temporada sem o cast dos filmes de dezembro. E aí sim, concluir esse ano. É, janeiro só começa depois desse cast. Então eu vou perguntar para vocês, dezembro fez jus ao cinema de 2018? Fechou bem o ano para vocês, Maguinho? Cara, eu acho que sim. Dezembro é sempre um mês muito curto, né? Pelas festas, né? De fim de ano. E ao mesmo tempo, pra mim, acho que pra todo mundo aqui, né? Quem nos escuta, é um mês de muito trabalho também, né? Eu tenho que assumir que eu fui pouco ao cinema, infelizmente. Mas eu consegui ver excelentes filmes, mesmo sendo pouca coisa. E eu acho que fechou a tampa de um ano, como a gente falou já anteriormente, um ano muito bom. Gostei. Então, foi um mês interessante, cara, porque pra mim meio que teve de tudo. Teve blockbuster, teve filme pequeno, filmes pra Oscar, filmes bons, filmes ruins, filmes surpreendentes. Então foi um mês interessante. Eu concordo com vocês, né? Apesar de ser um mês, eu também acho que é um mês bastante corrido, como o Maguinho falou. Tiveram cinco datas de estreias, né? E vários filmes grandes, vários blockbusters chegando. E os filmes já de Oscar também, batendo na porta já. Então eu acho que foi um mês bastante concorrido, com várias opções legais e algumas surpresas. Mas gostei do mês, gostei bastante do mês. Na verdade, esse mês eu vou começar diferente. Eu vou começar com a surpresa do mês de dezembro. já que é um mês tão cheio de novidades, eu vou perguntar pra vocês qual foi a surpresa. Eu vou começar com você, Maguinho, pode ser? Pode. Sua surpresa de dezembro de 2018. Bom, vamos lá, caros amigos ouvintes. Eu julgo que depois desse filme, você já sabe, né? Eu acredito em qualquer coisa. Papai Noel, Coringa da Páscoa, enfim, Fada do Dente, entendeu? Eu acredito na porra toda. Eu acho que, assim, o que Bumblebee conseguiu fazer foi algo que eu creio que ninguém esperava. Né? Como eu falei, foi um sopro de esperança para uma franquia milionária, porém que estava cada vez mais decadente em cada lançamento. Né? E eu vou falar, assim, existe vida sim após Michael Bay. É muito triste falar isso de um cara que eu gosto muito, né? E que vida, né? Eu acho que o Bumblebee ele consegue ser uma parte de um ato do primeiro Transformers lá de 2000 e alguma coisa foi, né? Que era entrar nos personagens e deixar a interação fluir. E aqui no Bumblebee, como foi bom, cara, ter aqui menos momentos de batalha e cara, assim, muito, muito tempo pra deixar a amizade de uma menina espetacular com o seu Fusquinha, né? Florescer uma amizade sincera, linda, onde o filme dá tempo necessário pra que a gente se apaixone pelos dois, sabe? E aí sim comprar a briga do filme. É um filme simples, cara, com um roteiro bem simples, uma história de início, né? Muito bem contadinha, eu acho que perfeita pra franquia se reinventar. Eu acho que a maior virtude de Bumblebee foi conseguir deixar um sopro grande de esperança pros filmes que possam vir, sabe? Você pontou de vez aquela montanha russa de celebrada dos filmes anteriores, sabe? É uma bela surpresa, vejam. E, só lembrando, assim, o Renatão falou assim, tentem não se emocionar com as músicas dos anos 80 que embalaram a gente e vai trazer muitas lembranças. E como foi bom também, cara, eu entendi cada batalha. Onde quem atacava, onde mirava em quem destruía quem. Isso foi muito bom pra uma franquia, como eu te falei. Então, Bumblebee foi um sopro de esperança e eu gostei muito. Sem a minha surpresa do mês, com muito louvor, aplaudindo aqui de pé também. Isso aí. Tudo bem, eu só queria deixar claro que a Patrícia viu o filme também e falou que é, de longe, o melhor filme dos Transformers que ela já viu. Sim. Pra ela também foi um surpreendente. Renato, foi a sua surpresa? Você quer falar um pouco também do Bumblebee? Cara, eu quero falar sim, porque Bumblebee não só foi a minha surpresa do mês, como... Olha que legal, então, né? Talvez tenha sido a maior surpresa de 2018. Olha só. Eu nunca diria que esse filme seria bom. Eu já tô cansado da franquia Transformers há muito tempo, tanto que eu nem vi os dois últimos. Eu não acreditava mais, eu achava que Michael Bay nunca ia largar o osso, e quando largasse ele ainda ia estar lá na produção. Michael Bay como produtor desse filme é a mesma coisa que o Steven Spielberg como produtor do primeiro Transformers. Você nunca diria que teve envolvimento daquele cara ali. Graças a Deus existe vida nessa franquia pós-Michael Bay. Só o fato do filme começar em Cybertron já é absurdo. A gente teve 712 filmes e nenhum deles mostrou aquilo ali. Sim. Nenhum deles mostrou... E ótimos Prime, né, Renato? O Bumblebee como um Fusca. O filme tem problemas. Sim, os vilões são genéricos. Todos os filmes Transformers são vilões genéricos. E eu acho que o problema... Eu acho que o que encaixa mais o vilão ser genérico ali é porque o filme é todo estruturado como um clássico filme de aventura dos anos 80. Os anos 80 é muito forte na construção dos cenários e da trilha sonora e da estética. Você vai se remeter com filmes como ET, principalmente por causa da relação do jovem, né, do jovem ser humano com uma criatura de fora e o envolvimento do exército em querer tirar ele dali e não saber como lidar com ele e a amizade que eles vão criando. Cara, o que eu acho mais interessante do Bumblebee, e é o que eu acho que faltou em todos os outros filmes dos Transformers, é que Bumblebee tem coração. Bumblebee é um filme coração pra cacete. Ele prende muito na relação dos dois, da Hayley Steinfeld com o Bumblebee, que você compra durante o filme inteiro. É um belo exemplo do que é um blockbuster, entendeu? Eu acho que é um dos blockbusters mais eficientes do ano. De verdade, cara. Ah, eu acho melhor que o Aquaman. A gente defendeu... Você defendeu bastante o Aquaman, ó. Ah, Renato, mas você tá hateando a DC. Não, eu acho ele melhor que o Homem-Formiga, entendeu? Eu acho ele melhor do que muito blockbuster que teve esse ano. Ele é um filme realmente legal. Não é algo que vai ficar marcado pra sempre na história do cinema. Mas dentro da proposta do que os filmes de Transformers deveriam ser desde o começo, dentro da proposta do que deveria ser apresentado aos fãs desde o começo, eu acho que Bumblebee é o mais próximo máximo que a gente já chegou, e é a melhor e mais eficiente adaptação do que é os Transformers. Então, por isso que eu achei uma grata surpresa, e recomendo a todos vocês que têm preconceito, assim como eu tinha, cara, vão e assistam esse filme, que vai tirar um pouquinho o paladar ruim de Michael Bay da boca. Não, e o que eu acho, Marcelo, depois desses dois relatos nossos, você tem que ver, né? Eu acho que... É, não, eu verei. Ver, não, cara, ia ver, não, se, mas... Se renda, porque existe vida, sim, com certeza. Então, deixa eu só te fazer a pergunta, responda brevemente. John Cena é o futuro do Dwayne Johnson? Porra, no meu coração é. Olha só. Apenas no coração do Renato, mas ele funciona também. Funciona. Não, cara, o John Cena, ele grita carisma no mesmo jeito do The Rock. Eu só acho que ele tá começando ainda. Entendeu? É verdade. Tá bem, então Bumblebee, surpresa dos dois aqui. Bastante elogiado pelos dois. Prometo que verei. Não sei se vou ver no cinema, mas... verei. Minha surpresa, eu acho que vai ser bastante surpreendente pra vocês e pros nossos ouvintes. Não é o tipo do filme que eu procuro ver no cinema, a não ser que seja uma ratoeira. Foi uma surpresa muito boa, muito grato surpresa. Na verdade, eu vi o trailer desse filme quando eu fui ver o Aquaman. E quando o trailer começou, eu falei, não. E, cara, de repente, eu me peguei rindo e o cinema inteiro, público do Aquaman, tá? Cinema lotado, gargalhando muito do trailer desse filme. E eu fiz o convite. Eu poderia chegar aqui com a cara de pau De certas pessoas. Não. De certas pessoas dizer assim, eu namoro. Então eu fui vou te falar que eu tô imaginando e eu vou. Caralho, é sério isso mesmo, né? É sério. 2019 é tudo novo, né? Então tá certo. Cara, e eu vou explicar por quê. Minha surpresa do mês de dezembro se chama Minha Vida em Marte. Puta que pariu, eu sabia que ia falar isso, cara. Caralho. É o filme da Suzana Garcia. Vocês querem tirar isso do peito de vocês antes de eu falar? Cara, solta uma trilha aí, alguma coisa nova, porque, porra, o mundo realmente é hecatombe. Renato, a hecatombe é esse ano, Renato. Vou falar pra vocês. É um filme extremamente divertido. Olha, eu tô acostumado a ver filme nacional desse nível, desse tipo, ruim. Gente, confiam em mim. Não é um filme ruim. É um trailer. O trailer do filme é um trailer nacional, mas eu recomendo que vocês vejam. Com certeza vocês vão rir. Tem uma coisa: você tem que saber que tipo de filme você vai ver. Se você não gosta, eu conheço gente que não gosta do Paulo Gustavo. Se você não gosta desse tipo de humor. Ele, cara. O Renato, por exemplo. Então, se você não gosta desse tipo de humor, não vai ver. O Paulo Gustavo, cara, eu acho ele um cara engraçado. Tem muita gente que acha que ele tem o mesmo tipo de humor sempre em todos os personagens. Eu acho que tem variações. Eu entendo as críticas que ele recebe, mas eu acho ele um cara engraçado. Eu gosto do humor de improviso que ele tem. E vou falar, esse é talvez o melhor papel dele, assim, até melhor do que ele fazendo a mãe. Eu não vi o primeiro filme, esse filme é uma continuação do Homens São de Marte, e é pra lá que eu vou, que é uma peça de sucesso da Mônica Martelli. Ela fez o filme, onde ela é a principal, e ele era mero coadjuvante. Gente, olha que nível nós chegamos. O Paulo Gustavo chegou num nível que ele é o primeiro nome do pôster, e é, no filme eu reparei, não é, é o dela. Mas ele é o coadjuvante, a história principal não é em torno dele, é em torno dela, o personagem dela e tal. Eu não sou muito fã da Mônica Martelli, porque, pra mim, ela só faz aquele papel ali, né? Aquele mesmo papel ali da quarentona, que tá buscando um relacionamento, que tá com problemas no casamento, que tá não sei o quê, que não sei o quê. A quarentona há 20 anos já, né? Mas também tem o seu público, eu entendo, não tem tipo problema. Não tive problema em ver o filme, mesmo não sendo muito fã da Mônica Martelli, ou não tendo visto o primeiro filme. Mas, cara, tem coisas muito interessantes nesse filme. O filme trata sobre o final do relacionamento dela com o homem que ela queria casar no primeiro filme, enfim. Ela queria casar com esse cara, que era bonitão e tal, não sei o que, e conseguiu. E agora? E aí? O que acontece depois de 10 anos de relacionamento? E o filme é muito maduro em tratar isso. Tem toda essa questão das brincadeiras, das piadas, mas é tudo levado num nível alto, não é galhofa, não é uma coisa escatológica. Eles fizeram um trabalho muito interessante, porque eu até li uma entrevista deles dizendo que eles ficaram 8 meses trabalhando como é que seria a química dos dois, e ele tá praticamente toda a cena, eles montaram num jeito onde o Paulo Gustavo, em toda a cena, ele tá do lado direito da Mônica Martelli, ou seja, ele é quase um braço direito dela. Então repare, se vocês virem o trailer ou o filme, repare que ela sempre tem esse campo de visão, ela sempre sabe pra onde olhar. Então eles têm um timing legal até nessa construção do set pieces e tal. Gostei, achei um filme muito legal, muito engraçado e realmente me surpreendeu. Eu não esperava tanto e não fui o único, hein? O cinema inteiro gostou muito do filme. Então, tirem o preconceito e o ódio do coração de vocês e procurem Minha Vida em Marte. Não sei até quando eu vou estar elogiando filmes desse gênero, mas esse vale a pena dar uma olhada. Eu realmente, Renatão, eu estou aqui, tipo, sem saber o que falar. Eu tô chocado porque esse momento aconteceu. Mas eu vou ser bem honesto, cara. Por mais que eu odeie o Paulo Gustavo, eu quase vi esse filme. Não, porque uma amiga minha, o Maguinho até conhece ela, Júlia Guerra. Uhum. A Júlia, ela tava fazendo novela na Globo, agora ela fez o Deus Salve o Rei. E o primeiro papel dela no cinema foi uma participação nesse filme. Então eu queria até mandar um beijo pra Júlia. Eu quase assisti o filme só pra poder ter a experiência de ver a minha amiga na tela do cinema, entendeu? Ver a Não, eu conheço o seu tipo de humor. Você vai gostar desse filme. Como a gente tá sozinho aqui, ninguém escuta a gente, eu também vou confessar que eu falei com a Nath pra gente ver esse filme. Ah, deve ser legal e tal, o que você acha a gente ver e tal. Então, assim, já tava no meu radar, entendeu? Não, eu nem fudendo. É um ano de confessionário, tá foda, hein? Olha só. Confessando, ainda bem que ninguém escuta a gente mais. Vamos ser sinceros até só porque tem, umas tem que ser sincero com o nosso público. Vamos pro pior, porque eu suspeito, eu não sei, o Renato viu muitos filmes esse mês, mas eu suspeito que talvez o pior filme do mês... dos três seja o mesmo. Não vai ser, não. Não vai ser. Então, eu acho que então, é, enfim. Eu vou começar com o Maguinho, vou voltar pro Maguinho. Maguinho, seu pior filme de dezembro. Cara, meu pior filme, eu tava pensando aqui, ele é muito triste dizer isso, porque quando eu li, né, eu falei, cara, isso daria um puta filme. E eu fiquei muito feliz e satisfeito que Um Lugar Silencioso foi pra mim o meu Bird Box. Eu já nem esperava mais essa adaptação. E aí veio a porra do Bird Box na Netflix. E, cara, gente, desculpa. Que filme merda. Que filme merda, entendeu? Quem lê o livro sabe que, assim, não era tão fácil adaptar um livro onde as pessoas não podem abrir os olhos, né? E com certeza, eu acho que, assim, deu mais certo você ler e imaginar, né, pro ponto de vista de cada cena, do que visualmente falando. Foi muito mais difícil você comprar um filme visualmente falando. E, assim, já que a adaptação, em momento algum, ela se torna verossímil. Muito pelo contrário, né? Em vários momentos, eu ria de tão falso que era o filme, né? Pra quem não viu essa merda, ela conta a história de uma mulher que se isola do mundo por conta de traumas, né, do seu passado, e que em certo momento o mundo vira de cabeça para baixo quando tem um surto que se inicia na Rússia, que faz com que as pessoas se matem uns aos outros ou cometam um suicídio. E aí você passa a entender que tem alguma coisa lá fora que você não pode olhar. Com isso, quem sobreviveu, né, tem que viver de olhos fechados. Na verdade, cara, o filme teve a liberdade criativa de mudar muita coisa do livro, muita coisa. Ele muda a história, ele muda o conceito de personagem, ele muda o nome de personagem, ele muda a estrutura, como é que esse livro, né, se desenrola. E o roteiro ficou muito, muito ruim, né? Eu acho que a Sandra Bullock, eu acho que ela até tenta, mas, cara, eu achei o filme fraco. Prefiram, fiquem com O Lugar Silencioso, que é infinitamente melhor. Então, meu pior filme do mês é Bird Box. Muito bem, Maguinho. O Renato viu o filme também. Você não achou o seu pior do mês, né, Renato? É, eu só... O Renato, cara, gostou até mais do que a gente. Não, eu gostei mais que vocês. Eu só não me importei muito com o filme igual vocês se importaram ou igual as pessoas estão se importando com esse filme. Sei lá, tipo assim, esse filme virou muito um... Todo mundo tá vendo. É o La Casa de Papel do momento. Uhum. E é muito ou ame ou odeie. Eu não me importo. Eu vi... Você não tá no meio termo, né? No tempo que eu assisti. Acabou. Não é nem meu termo. Tipo, acabou. Minha vida seguiu. Uhum. O filme continua lá. Minha vida não mudou nada. Eu assisti numa ressaca pós-carnaval. Pós-carnaval, pós-natal. Só queria ver algo pra que eu não pudesse pensar muito, pra me distrair, vi e foi isso. Bird Box foi o meu pior filme do mês também, Maguinho. Que beleza. Se esse filme era uma tentativa de lançar uma franquia, ou sei lá o quê, cara, que tiro na água, né? É, Sandra Bullock é a melhor coisa no filme, disparado, eu acho. Ela tenta bastante. É, esse filme tem o John Malkovich também, tenta bastante. Tem o Trevant Rhodes, que é o ator do Moonlight, do Predador, e também... Você vê que os atores estão tentando, né? Só que não tem muito com o que trabalhar numa história onde o roteiro não te faz se importar com ninguém. Nenhum dos personagens apresentados, inclusive... E olha que esse filme tem duas crianças, hein? E é difícil você não se preocupar com crianças em filmes. É verdade. Mas eu simplesmente estava nem aí. O Renato teve esse distanciamento do filme, né? É, dane-se. Então, é meio isso mesmo. Dane-se. Dane-se os personagens, dane-se o filme, dane-se o que ele te apresenta. É muito mal estruturado, muito mal apresentado e muito mal feito. Sarah Paulson, cara, que mau aproveitamento de uma Sarah Paulson. É, que desperdício. Que desperdício, mas enfim, não gostei, achei bem, bem fraquinho. Se você quiser entender um pouco do Bird Box, escuta a nossa expectativa de 2018, o Rafaelo escreveu mais ou menos o que é a história do livro e o que ele esperava desse filme e do Lugar Silencioso. Então você vai entender um pouco por que foi decepcionante para quem leu o livro, no caso deles, e até para mim que não li e tinha alguma ideia na cabeça do que poderia ser e não foi. Então, Bird Box também é o meu pior do mês. Renato, qual é o seu pior do mês? Cara, então, meu pior do mês é um filme que seria o pior de vocês, eu tenho certeza. Só não é porque vocês não viram. Eu acho que ninguém viu. Eu acho que nem a Warner, que ia lançar o filme no cinema, quis ver. Tanto que eles, assim, sorrateiramente, opa, joga pra Netflix. Vai que a Netflix lança essa porra aí. E é a nova adaptação de Mowgli, cara. É Mowgli Entre Dois Mundos, filme dirigido pelo Andy Serkis, que tem talvez o trabalho mais difícil do mundo, que é vir com uma nova adaptação de Mowgli. Depois daquela, né? Um ano e meio, dois anos depois do Mowgli do Jon Favreau, que é maravilhoso. Espetacular. Né? É espetacular, esteticamente perfeito. Você se sente na floresta, você sente que aqueles animais são de verdade, você sente tudo aquilo ali. E eu assistindo o filme do Andy Serkis, eu só senti que eu estava vendo uma criança num fundo verde. O tempo inteiro num fundo verde. Pena, cara. O Andy Serkis, ele é um gênio da captação de movimento. Mas eu não acho que ele não entende muito do que são os efeitos por trás da captação de movimento, ou que faz bons efeitos especiais. Eu não sei até onde ele olhou e falou assim, ok, ô, Renato, funcionou. Eu vou te oferecer uma outra ideia. Eu acho que não, depois que viram o que o Jon Favreau fez, não deram a verba toda pro Andy Serkis. Devem ter prometido pra ele um filme, tudo bem e tal, mas depois que viram que estavam fazendo um outro filme muito mais milionário que a Disney, dinheiro Disney, cara, eu acho que o pessoal pulled the plug pra ele e não conseguiu ter tudo. Pode até ser, cara. Ou vou ver que até que ele gastou todo o dinheiro dele na contratação do elenco. Christian Bale, Kate Blanchett, o Benedict Cumberbatch. Então, cara, é muita gente grande na dublagem. Pra um filme que não encanta, cara. Você não se importa com o Mowgli. Ele é um filme... É assim, o Mowgli, eu comentei isso antes. Ele nunca foi o meu desenho favorito da Disney ou minha história favorita. Esse aqui, ele baseia, pelo que eu vi, mais livremente no livro, né? No livro do Livro da Selva. Então ele é uma história mais crua, mais dark, mais pesada, mais adulta, mais violenta. Então, ele definitivamente afasta o público, porque o público vai ver o Mowgli e vai imaginar o Balu cantando com o Mowgli, o necessário, somente o necessário, aquelas coisas, aquela alegria, aquela festa, e esse filme não é, cara. O que me afasta desse filme é você meio que não se importa com o Mowgli ou com alguns daqueles personagens. Eu acho que tem pontos, assim, que salvam, por mais que a execução dos efeitos para criar os animais sejam ruins, eu acho que a estética de certos personagens, para a maneira que ele quer contar uma história mais cruel, eu acho que são legais. Esse filme, cara, é festival de maus efeitos especiais, de defeitos especiais, não podemos falar assim, e que afasta muito, muito, muito qualquer pessoa que tenha boa vontade de sentar e assistir aquela história que a gente já conhece. Então, por mais que você sente lá, não, sabendo que você não vai encontrar aquilo, você espera encontrar algo novo, ou algo de novo que eles tentam oferecer, não é interessante, a execução não é boa. No fim, cara, é um filme que foi esquecido pela Warner, foi esquecido pela Netflix na divulgação, porque, convenhamos, era para ser um dos grandes lançamentos da Netflix nesse ano, e por eles saberem que ia ser esse fracasso e o material não era tão interessante, eles nem investiram tanto dinheiro ou tempo na divulgação. Então o Mowgli Entre Dois Mundos está lá para quem quiser se decepcionar com essa adaptação da história tão famosa. E é meu pior do mês. Muito bem, Mowgli estreou na Netflix no dia 7 de dezembro, então, como o Renato falou, era um dos grandes lançamentos e acabou chegando bem, bem discretamente. Não tive interesse porque acho que já vi o meu filme definitivo do Mowgli. Não precisei passar por essa. Podemos começar com nossos pacotões. Eu não tenho pacotão, infelizmente não pude ver muitos filmes esse mês. Tenho vários na minha lista, né, dos que eu quero ver ainda, mas não consegui ver todos com essa correria de final de ano. Então eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, você tem um pacotão bastante extenso, né, esse mês? Meu pacotão unitário, né, de um. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre Aquaman. Tem um cast nosso maravilhoso, quem não escutou, escutem ainda, com a Bíblia, né, dos quadrinhos, Renatão e Rafael Salles. Cara, o Aquaman tem minha resenha, né, lá no site. Eu fui lá pra cabine. Cara, e eu gostei muito, tá? Eu, assim como eu falei com o Bumblebee, eu acho que é um sopro de vida pra DC, assim, sabe? Que ela teve que se reinventar pra esse filme. Ela tentou sair das amarras visuais do Zack Snyder e tal. E aqui em Aquaman, ela eleva as cores, né? A paleta de cores tá absurda. E, cara, como Atlantis é linda, visualmente é incrível, o design dos mundos é foda, dos personagens é sensacional. Mas eu, como eu falei na minha crítica, eu creio que a força desse time, ela tá no James Wan, né? Mas que ele conseguiu ser espetacular em quase todo o filme, né? O filme tem defeitos, sim, mas nos conflitos, nas câmeras alucinantes, nas sequências de ação que são maravilhosas, a mise-en-scène tá perfeita. Uma história, mesmo que não sendo de origem, ela nos explica e mostra como é que o Aquaman consegue unir os dois mundos, né? O mundo terrestre e o mundo aquático, e se tornando o grande rei dos mares, né? Eu acho que, no geral, é um filme muito, muito correto, né? O Jason Momoa, ele, mesmo não sendo um ator espetacular, ele segura com um carisma ímpar, né? E, como eu falei, é um sopro muito interessante e talvez a virada de patamar que a DC tanto procurava pro que vai vir por aí. Então, gostei muito também de Aquaman. Como o Maguinho falou, se você tá vendo pelo site, né, esse cast, você vai ver que a gente tem um link lá da crítica do Maguinho, então dá uma conferida. Eu concordei mais com o Maguinho do que com o Renato e o Rafaelo, mas a gente tem o nosso cast, dá uma olhadinha lá e vê se tá é ótimo, mais ou menos tá ótimo, a sua cast. Opinião. Mais ou menos a sua Sim. opinião também. Renatão, seu pacotão, por favor, de dezembro. Então, meu pacotão, eu vou começar mencionando dois filmes aqui bem rapidinhos, que é O Ódio Que Você Semeia e o A Pele Não Vai Longe. São dois filmes que estrearam esse mês, eu já comentei sobre eles no cast do Festival do Rio. São dois filmes bem legais, então quem quiser saber mais sobre esses filmes, dá um pulinho lá no cast do festival, visita lá e escuta. Aproveita e escuta o cast todo, porque ele é excelente. Lá você vai saber melhor o que eu achei desses dois filmes. Já os outros três filmes que eu vou comentar aqui no meu pacotão, o primeiro deles estreou no comecinho do mês, que é o A Vida em Si, que é dirigido pelo Dan Fogelman, que é o criador do This Is Us, que é uma das séries mais bombadas no momento, e é uma série que eu particularmente gosto bastante. Tem um elenco bom, é o Oscar Isaac, que a gente gosta bastante, Olivia Wilde, e o que eu achei desse filme é que ele é um festival de tudo que o Dan Fogelman faz bem num desenvolvimento de série, mas que, na hora de compactar para um filme, vira só um show de desgraça e de tristeza e de coisas, de superação, onde você se encontra. Cara, é uma vida desgraçada, onde tudo é marcado e tudo que ali é marcado tem um full circle, sabe? Eu não sei explicar bem, parece que ele quis compactar uma side story do This Is Us em um filme de uma hora e meia. Eu não achei ele muito bem desenvolvido, não achei que você se importa muito com os personagens. A montagem é meia bagunçada demais. Não é um filme muito memorável, é muito interessante. O outro filme que eu vi é O Retorno de Mary Poppins, que é dirigido pelo Rob Marshall e é com a Emily Blunt e o Lin-Manuel Miranda, que é um cara que tá bombadíssimo agora nos Estados Unidos, né? Ele veio da peça da Broadway, o sucesso absoluto da Broadway, que é o Hamilton, onde ele criou tudo lá. Ele criou a trilha sonora de Moana, e eu acho ele um dos pontos mais interessantes desse filme. Emily Blunt, ela cabe muito bem no papel. É um filme com boas músicas, é toda a questão da arte do filme, o figurino do filme, é tudo muito bom, é de encher os olhos. Eu acho que você usar famílias britânicas, histórias que se passam na Inglaterra, para contar histórias familiares, eu não sei por que eles conseguem fazer isso com uma leveza, com uma coisa tão mais gostosa. Eu até comentei isso, que para mim esse filme é o melhor filme família que eu vi desde o Paddington 2. Então tem quase um ano, né, num gap dos dois filmes. E é muito legal você ver uma personagem tão marcante dentro do cinema como Mary Poppins de volta. Eles fazem várias referências ao filme clássico e a outras histórias baseadas no universo, dentro dos livros da Mary Poppins. Vale assistir, é um filme legal pra sair com a família. Eu realmente não esperava que a sessão fosse estar tão cheia. Eu vi, na verdade, no começo agora de janeiro, né, e eu não achei que ela fosse estar tão cheio ainda. E tava recebendo do público, foi muito boa. Então, você que gosta de musical, gosta de filmes clássicos que estão ganhando novas roupagens, né, no caso, Retorno de Mary Poppins pode ser do seu agrado. E já no dia 27 eu assisti um filme chamado A Culpa, que é um filme norueguês do, eu vou assassinar o nome do cara, mas eu acho que é Gustav Møller, que tem a tremazinha, então acho que faz o som assim. Filme que tá ainda na lista dos pré-selecionados ao Oscar de Filme Estrangeiro, então ele pode acabar aparecendo por ali na lista dos cinco indicados, quem sabe. Eu achei um filme muito muito legal. Ele é curtinho, tem 1h20 e ele é muito barato e eu acho que ele te prende muito por causa da atuação e por causa do roteiro, especialmente. É uma história de mistério que acompanha um policial que tá cumprindo uma punição, então ele não pode atuar mais na rua e tudo mais. Ele tá atuando numa área de atendimento de chamadas de emergência. E ele tá ali numa noite, né, trabalhando um dia antes do julgamento dele, pra saber se ele vai ser absolvido, se ele vai poder voltar à área dele dentro da polícia. E você vê que ele é um cara muito... que não tá muito satisfeito naquela posição que ele tá, ele não tem muito saco pra lidar com tudo. Até que ele pega uma ligação de uma mulher que está sendo feita um refém, e tudo na noite dele muda a partir dessa ligação. Ele começa a lidar com aquilo e tentar resgatar a moça desse momento dela. É um tipo de filme que a gente já viu algumas vezes, mas eu acho que são poucas vezes que o filme foi bem executado, e eu acho que no caso do A Culpa, a execução é excelente, muito por causa do roteiro que prende. Eu acho que ele tem um bom desenvolvimento de personagem. Você vai recebendo as informações, como um bom filme de mistério, você vai recebendo as informações aos poucos, e informações essas que vão ajudando a você descobrir melhor as camadas do nosso protagonista. E eu acho que seria a minha surpresa do mês, vou ser bem honesto, mas o Bumblebee veio e acabou que foi uma puta surpresa pro ano, né? Então eu acho que vale todo mundo assistir. Quem gosta de um mistério, vale a pena. Muito bem, então A Vida em Si estreou dia 6 de dezembro. Mary Poppins está em cartaz ainda, estreou dia 20 de dezembro, um dos grandes filmes, um dos grandes lançamentos da Disney. Culpa estreou agora no final do mês, dia 27 de dezembro, se você deu sorte, deve estar em cartaz aí no cinema perto de você, ainda dá pra você ver. Eu tô curioso sobre esse, hein? Esse entra na minha lista dos filmes que eu quero ver, Renatão. Bom, não restou mais nada a não ser o melhor filme do mês de dezembro, o filme que fecha o ano pra gente, e eu já sei, pelas nossas conversas, que é o único filme, um filme só, que os três elegeram como o melhor filme do mês. Então eu vou pedir pro Maguinho, vou devolver pro Maguinho pra ele revelar pra gente qual é o nosso filme do mês de dezembro. Bom, muito legal, assim, os três votarem nesse filme, né? Eu acho que as pessoas que já viram, né, vão entender. E eu não tenho dúvida em falar que foi uma das grandes experiências do cinema, mesmo não sendo no cinema, né? Que vai assistir nos últimos tempos. Emocionante, sincero, tecnicamente impecável. Eu falo que é uma obra-prima. Eu tô falando e me emocionando, né, com Roma, o novo filme do genial Alfonso Cuarón, que já surpreendeu a gente com Gravidade, Filhos da Esperança, e que aqui adere a um mundo novo, né? Tem um filme produzido e lançado pela Netflix. Eu tive que me render, né? E que experiência, né? Pra quem não viu ainda, né, rapidamente, ela conta a história de uma família de classe média no México, nos anos 70, pelo protagonismo da empregada Cleo. Eu acho que a partir daí a gente passa a conviver com a família em seu cotidiano, seus problemas, conflitos, tudo que uma família vive e passa em qualquer canto do mundo. Eu acho que é aí que entra a genialidade do Alfonso Cuarón. Ele escolhe o formato em preto e branco e nos brinda com imagens lindas, singelas, uma câmera espetacular, uma mise-en-scène absurda do elenco, absurda, uma cacetada de planos longos, travelings maravilhosos. É impressionante o que ele faz, né, e como que ele tem um domínio de cada cena, né? Parece que você está assistindo um baile, né? Um baile, um balé tão perfeito que a interação do ambiente com os personagens. Na minha opinião, Roma é uma aula de cinema, um dos melhores filmes dos últimos tempos. Disparado. Muito bem. Renato, por favor. Concordo, cara. Concordo com tudo que o Maguinho falou. Sem dúvida, dizer que o filme não é uma obra-prima seria um absurdo. Eu acho que ele talvez seja o filme mais íntimo do Alfonso Cuarón, desde Sua Mãe Também, que também é um filme que ele volta às raízes mexicanas dele e tudo mais. É tão legal a maneira que ele filma, porque a câmera parece que ela tá sendo separada da ação. E isso dá um efeito legal pra nós como espectadores. Parece que a gente tá ali realmente observando aquele cotidiano da família. E eu acho que o ponto mais interessante do filme não só é a fotografia, que é brilhante, mas a direção dele, cara, que é primorosa. É sem dúvida o melhor trabalho de direção que eu vi nesse ano. Assim, ele faz belos movimentos lentos e o uso de uma panorâmica, né, os planos sequências, cara, eu fico perguntando como ele faz. certos planos sequências, especialmente aquele sequência do final lá na praia, tudo mais, que a câmera vai meio que entrando pro mar e você realmente fica se perguntando como ele faz certas coisas. Você sente o cotidiano e o mundano da vida daquelas pessoas, e eu acho que é aí que o filme perde um pouco. Eu digo pra mim, claro, o filme, ele tenta retratar o dia a dia daquelas pessoas, e o Maguinho falou isso muito bem, e é uma verdade. Você vê o cotidiano deles, e o cotidiano das pessoas nem sempre é animado. É interessante, nem sempre é interessante. Nem sempre é interessante, você nem sempre se identifica. Então eu acho que pra mim o problema que eu tenho com o filme, se eu tenho algum problema seria esse, é que eu acho que ele é muito longo pra um ritmo lento de filme, entendeu? O filme ele cai numa tênua linha entre ficar um pouco chato, entendeu? Isso é a minha opinião, claro, eu acho ele maravilhoso, mas o que eu acho ele maravilhoso é que aí eu acho que é a minha parada com o filme. Eu assistindo ele, eu me sentia admirando o filme, e eu não me sentia assim, movido pela história. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Eu ficava embasbacado por tudo tecnicamente do filme. A estética, a direção dele principalmente, cara. Mas a história não me movia, sei lá, não ficava comigo, entendeu? Eu coloco ele como meu filme do mês e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes do ano, porque ele tecnicamente é impecável, ele é maravilhoso. Mas eu acho que ele tem certos problemas de ritmo, sim, e a história não me envolve tanto como a arte, a estética do filme, entendeu? Mas essa é só a minha opinião. Sobrou pra você, Marcelinho, pra concluir, pra fazer o fechamento. Cara, eu vou falar algumas coisas pra vocês, e eu viajei muito nesse filme. Sem dúvida, é um dos grandes filmes já feitos. Quando o Maguinho fala, nossa, isso é uma obra de arte completa e tal, e todas aquelas frases que ele cria, aquelas palavras que não existem no dicionário, e ele fala, esse filme é tudo isso. Antes de ver esse filme, eu tava com medo de ver esse filme. Esse filme estreou, eu deixei ele passar, acho que 10 dias até sentar e ver, porque eu tava com medo. Eu ficava pensando assim, pra onde o Cuarón vai depois de Gravidade? Como ele pode superar um filme tão bom, tão tecnicamente perfeito, né? E é óbvio, ele é um filme que não tem nada a ver. Aliás, tem uma cena nesse filme que é uma homenagem ao Gravidade, né? Esse filme, eu falei disso quando eu falei dos filmes do ano, que eu falei que os irmãos Coen poderiam parar depois de fazer o Buster Scrooge, né? A balada de Buster Scrooge, que eles poderiam parar porque aquele filme representava toda a filmografia, de uma certa forma, dos irmãos Coen. Eu acho que esse filme também representa, de uma certa forma, a filmografia do Cuarón, porque além de ter uma piscadinha de olho pro Gravidade, você tem todo o trabalho com crianças que ele sempre fez nos filmes dele, inclusive nos filmes do Harry Potter, no filme Sua Mãe também, que foi o filme que catapultou a carreira dele. Você tem um pouco daquele caos revolucionário que é o Filhos da Esperança, mas a direção dele é impecável, porque tem toda essa parte técnica que vocês estavam falando, mas tem todo o trabalho com os atores, que são não atores, né? São atores que a gente nunca ouviu falar, são atores ele selecionou, ele levou anos pra escolher os atores certos, e ele definitivamente, assim, é o que eu falo, cara, onde arrumam essas crianças? De onde se tiram essas crianças, cara? Que não estão atuando, que estão, sabe, que improvisam em cima, que falam. Como que se trabalha com... Eu não tenho ideia. Tem cenas nesse filme que eu não tenho ideia como ele fez, sinceramente. É absurdo de ver. Agora, esse baile que o Maguinho falou, baile de emoções, né, que você tava falando, a vida nesse filme, a vida que ele mostra, que é um pouco da vida dele, ele mostra como a vida é feita de um turbilhão de emoções que fazem a sua vida, do jeito que ela é. Você acorda às vezes feliz, fica triste, depois fica feliz de novo. Então você tem tudo isso nesse filme. Você tem o amor, você tem a dor, você tem a perda, você tem a morte, você tem a paixão. É absurdo. E assim, a maneira que a câmera trabalha isso tudo, é aí que eu viajei mais, cara. A câmera nesse filme é um personagem à parte. A maneira que a câmera observa essas pessoas é maravilhosa. O Renato falou que o filme poderia ser menor. Pra mim, o filme poderia ter pelo menos mais uma hora. Porque ele me vendeu tão bem aqueles personagens, Renato. E em determinado momento, eu tive que pausar pra ir no banheiro. E eu falei, caraca, só falta 5 minutos. Como é que ele vai terminar esse filme, cara? Acho que ele não pode terminar. Ele para de contar a história desses personagens. Mas o que eu queria falar da câmera é que eu comecei a reparar um parâmetro lá dentro, e vindo de Cuarón, a gente sabe que nada é aleatório, né? Vindo do cara dos maiores planos sequências e de cenas extraordinárias que ele leva dias pra elaborar e tal, a gente sabe que as coisas não são aleatórias. Eu comecei a reparar uma coisa, não sei se vocês viram isso também, depois eu ia procurar até, mas não sei se as pessoas estão falando sobre isso. Desculpe a redundância, mas como o movimento de câmera representa alguma coisa, e o movimento de personagens dos planos representa alguma coisa. Ele sempre mostra as coisas centralizadas. E eu reparei que o movimento da esquerda pra direita geralmente significa dor, o mal, o negativismo, o vai da merda. Então você tem exemplos do exército que caminha na rua dela, sempre da esquerda pra direita, né? As cenas da multidão estão no meio daquele caos, é sempre da esquerda pra direita. Enfim, tudo. Tudo que quando acontece da esquerda pra direita. O médico que entra em determinado momento numa sala de operação, ele entra da esquerda pra direita. Então eu tava com essa ideia da energia, né? Que vem da esquerda. Eu não sei se é uma coisa política. O da direita pra esquerda é o oposto. É a alegria, é o bem, é o positivo. E aí você tem vários outros exemplos no filme também. Eu tava reparando, eu tava implicando com o nome desse filme. O nome da cidade, Roma, que existe no México, nunca é citado no filme. Em momento nenhum eles falam Roma no filme. Então por que ele botou isso no filme? E aí eu fiquei implicando também com aquele avião que toda hora passa no filme da direita pra esquerda. Pelo que eu tava viajando no filme, é exatamente o bom, o positivo, né? E aí quando o filme termina e ele entra com o nome Roma, bem lentamente, se você ler Roma ao contrário, você tem exatamente o que é a mensagem final do filme. Espetacular em níveis assim que... Acho que as pessoas vão estudar esse filme por muito tempo. Acho que as pessoas têm preconceito pelo filme não ser falado em inglês. Têm preconceito pelo filme ser preto e branco. Peço a essas pessoas que tiveram essas barreiras, que encontraram essas barreiras quando começaram a ver o filme. Enfim, acharam muito lento. Né? Dá uma chance pro filme. Senta, vê. Tenta ver tudo de uma vez só e ver o que você acha. Eu tirei uma coisa do filme, o Renato tirou outra, o Maguinho tirou outra, mas todos nós gostamos bastante. Então eu acho que se você der uma chance, você vai até esquecer que ele é preto e branco, que ele é falado em espanhol e que ele tem atores que você talvez não conheça. Então dá uma chance, Roma é, sem dúvida, um dos melhores filmes do ano. Se eu tivesse visto antes dos filmes do ano, eu teria falado dele no cast passado. Verdade. Mas felizmente também, a gente teve a chance também de falar dele aqui. Não, o máximo que vai acontecer quando você assistir o filme é você ter, tipo, uma aula de cinema. Sem dúvida. Gente, com isso, acho que falamos de todos os filmes, né, desse mês, quer dizer, todos os filmes que vimos. Vamos falar um pouco dos filmes que não vimos. Queria que vocês falassem que filme faltou em dezembro ainda de pra ver. Maguinho, pra você. Bom, então, eu ainda vou ver. Confesso aqui, Minha Vila em Marte, quero ver. Eu peguei quero um, hein? Convenci um, hein? Não, mas eu já queria ver essa porra. Vem mesmo comigo, Maguinho, tu vai. Enfim, gostar. O Retorno de Mary Poppins, né, o original, maravilhoso e tal. Eu queria ter visto um que eu quase vi hoje, mas tive um problema, que foi o Colette, né, que eu não vi com a Keira Knightley. Até muito filme legal que eu não vi. Teve um também que eu quase fui ver também, mas que o trabalho não me... E tava em uma sessão só lá na bar, que era A Mata Negra, um filme de terror nacional muito, muito várzea, mas enfim, também queria ter visto. Achei que ele ia falar bem, ele... Não, A Mata Negra, é isso. Renato, você, o que faltou pra você? Então, pra mim faltou o Colette, também, que eu não vi. Faltou... Pensa bem, o Mary Shelley. Mary Shelley, que chegou no Netflix. Cara, faltou Dumpling, que eu achei engraçado você botar no roteiro. Eu procurei esse filme, e eu não acho esse filme na minha lista do Netflix. Olha só. Eu já procurei esse filme algumas vezes. Eu procurei pelo nome da Jennifer Aniston, procurei pelo nome do filme e ele não aparece na minha lista. Ele tá com uma estreia. Eu não sei se estreou, eu não conferia, mas ele tá como uma estreia, inclusive no IMDb, no Adoro Cinema. Eu procurei também lá e eu não achei, eu sei que o filme saiu. Mas eu fiquei me perguntando, será que o filme saiu só lá fora, não saiu aqui? Não sei, eu não achei esse filme. Ah. E eu vou te falar, o Era Uma Vez Deadpool, eu veria no conforto do meu lar. Ah, sim, com certeza. Ah, isso é porque, verdade. Porra, eu não vi nem a versão 2.0 e não vou ver essa, né? Fora que eu vou te falar, o filme, cara, aqui no Rio, pelo menos, se ele saiu em uma sala, foi muito. Sim, flopou ele legal aqui mesmo. Ele não teve exibição. E eu vou te falar, o único motivo que me animaria a ver esse filme é, cara, o marketing deles é maravilhoso. É. Tem um vídeo do Nickelback, aquele vídeo, meu irmão, aquele me comprou. Bom, pra mim falta vários filmes, eu quero ver O Ódio Que Você Semeia, que o Renato falou muito bem. Bem legal. No cast dos filmes do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo. Eu não tenho muito interesse em Mary Poppins, sinceramente, mas eu quero ver o Intimidade Entre Estranhos, que é do José Alvarenga Júnior, que, cara, ele é um diretor que eu gosto, porque ele fazia Os Normais, e eu acho ele um cara extraordinário, assim, um dos grandes diretores brasileiros, sinceramente, da atualidade. E tem o Milan Cortázar também no elenco, então eu acho que parece ser um filme legal. O Culpa, o Renato falou desse filme, quero muito ver. A Pele Não Vai Longe, que é o filme novo do Gus Van Sant. Eu vou ver o Bumblebee, porque vocês falaram pra ver. Esse mês a gente não teve Ratoeira, como eu falei lá no início, mas nós vamos ter Ratoeira agora em janeiro, né? É pra janeiro. E o Maguinho vai abrir o ano pra gente nas Ratoeiras. Vou pedir pro Renato revelar para Marcelo Perello qual será a primeira ratoeira deste ano e que o Maguinho terá o prazer ou desprazer de assistir no cinema. Então, eu também não sei se vai ser prazer ou desprazer, porque eu acho que pouco se sabe sobre esse filme. Eu vejo muito, muito, muito vídeo desse filme no cinema, muito trailer dele, e o trailer não diz nada. Parece que é o mesmo teaser há 60 anos. A gente vive num mundo onde existe teaser, onde existe TV spots, onde existe trailer, onde existe trailer 2, trailer 3, trailer europeu, trailer... caralho, é 4. Internacional. Esse filme tem o mesmo vídeo há 67 anos, que é um filme chamado Máquinas Mortais, que foi... Eu já esperava. Um belo sucesso, só que não, lá nos Estados Unidos agora no mês de dezembro. Cara, por incrível que pareça, você vê aquele teaserzinho com aquela música e vindo aqueles carros gigantescos, e o que que é aquilo? É Londres. E no meio daqueles flashes, você vê Peter Jackson, você, nossa, caralho! É o filme novo do Peter Jackson. Aí no final aparece tipo, rapidão os créditos, assim, o nome das pessoas. Aí aparecem rapidão, Christian Reeves. Aí, quem? O que, que é aquilo? Christian Reeves? Quem é aquilo? Christian Reeves é o cara que dirigiu esse filme, é o primeiro filme dele. E ele era supervisor de efeitos visuais dos filmes do Senhor dos Anéis e tal. Ele trabalha há um tempo com o Peter Jackson. Eu não sei o que diabos ele tá fazendo nesse filme, eu não sei sobre que diabos esse filme se trata. Eu só sei que eu acho que você ia gostar, Maguinho. Então, Máquinas Mortais, eu acho que é um bom começo de ratoeira pro 2019. Olha só, antes do Maguinho se pronunciar, geralmente pergunto para as pessoas se foi uma boa escolha, né? Vou perguntar para mim mesmo. Renatão, presta atenção no que eu vou te falar. Excelente escolha. Ótima escolha para começar o ano. Primeiro porque, assim, é um filme gigantesco. Super caro. Uma produção que vem se falando dessa produção há 2 anos. Ia ser cara, o próximo filme... Tá entre 100 e 150 milhões. Pois é. Ia ser o próximo filme do Peter Jackson. Eu tenho pra mim, isso sou eu com as minhas loucuras, que o Peter Jackson deve ter dirigido esse filme, grande parte. E em algum momento ele falou assim, puta, isso tá uma merda, cara. Não tem pra onde ir com isso. Foi o seguinte, bota o nome dessa criança, desse garoto aqui, ó, que trabalha comigo. Diz que foi ele. Pode dizer que foi você que... Pode, então vai lá. E eu disse que eu produzi isso, ó, essa porra. Cara, porque tem muita coisa que tem a cara de Peter Jackson, movimento de câmera muito, e tal. Muito, é verdade, muito. E outro motivo, Maguinho, o filme tem sido estraçalhado pela crítica lá de fora, mas pelo tamanho do filme, isso já mostra toda a relevância que ele tem. Tem um Peter Jackson por trás. Então, assim, para, cara, Peter Jackson produziu o Distrito 9, que foi, assim, o primeiro filme daquele querido cagalhão lá, que depois só fez merda, mas enfim. Cara, foi um puta no filmaço. Então, quando tinha o nome do Peter Jackson nas coisas, as pessoas iam ver. Eles estão tentando fazer isso de novo, mais de 10 anos depois. Será? Então eu tenho essa pergunta na minha cabeça. Esse menino, esse cara, ele era storyboarder dos filmes do Hobbit. Cara, não, pode ser. Ele chegou e falou, pega aquele menino lá que fazia desenho. Pode chama ser. Ele pra Chama ele pra cá. Pode ser um filme bom. Pode ser um filme bom. A gente só tá debatendo. Maguinho. Bom, então, já o Renatão falou tudo, assim. A gente vê esse trailer. Eu vejo esse trailer já há uns 3 meses. É. Desde o meio do ano passado, a mesma coisa. E se você conjunto sem entender porcaria nenhuma. É um carro. Não é nem um carro, é uma porra gigante. Chamado Londres, aí vem Washington. Chamado Londres. Gente, e aí pulando engrenagem e uns balões. Eu falei, mas que porra, diga, o filme é muito doido, cara. E, enfim, cara, deve ser uma merda. Mas eu acho que, assim, a ratoeira é isso. É um belíssimo pontapé pra 2019. Sim. Vou ver com louvor, vou lá, com a minha pipoca, meu combo de Coca-Cola gigantesco. E vocês esperem que vou revelar tudo de Máquinas Mortais no filme de fevereiro. Tá, então, Maguinho, Máquinas Mortais. Máquinas Mortais. Estreia novo... quando essa porra, Renato? Estreia agora, dia 10. Já tá, no, já estreia, tá em cartaz. Tá? Produção, comigo, então. Toda a produção do Hobbit, toda a produção do Senhor dos Anéis. Hugo Weaving tá no elenco. Stephen Lang tá no elenco. Então, cara, boa sorte e que você traga uma excelente ratoeira pra gente. Pode deixar. Com isso, a gente encerra aqui o nosso cast dos filmes de dezembro e os casts dos filmes do mês. O último cast dessa temporada dos filmes do mês. Então, eu queria deixar um abraço pra todos vocês. Se a gente falou mal de algum filme que você gostou, se a gente falou bem de algum filme que você não gostou, pô, manda uma mensagem pra gente, ou se você concorda com a gente, manda uma mensagem pra gente, dá a sua opinião também sobre os filmes que a gente tratou aqui e de qualquer outro filme que a gente não tenha falado, talvez. A gente quer saber a sua opinião também. Queria começar agradecendo ao Maguinho. Obrigado, Maguinho. Eu sei que é uma correria esse final de ano, mas te agradeço bastante pela sua presença. Por favor, deixe seus contatos também. Bom, um abraço a todos. Finalmente, Renatão, vamos entrar 2019. Fechamos a tampa de 2018. Falamos de uma cacetada de filme. Então, nos aguarda 2019. Vai ser um ano espetacular pra gente, pro Ratos. Estou nas redes sociais, caso queiram bater um papo comigo. Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, em Twitter, Instagram, tem a porra de coisa. Como eu sempre falo a vocês, continuem no cinema sempre. Um abraço, galera, e até a próxima. Bem, Renatão, por favor, queria agradecer também a sua presença e queria que você desse os contatos também, por favor. Eu que agradeço, cara. Agora 2018 ficou pra trás, que venha 2019, que venha bons filmes, boas ratoeiras. Queria agradecer a todos vocês por mais um cast maravilhoso. Quem quiser me contratar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. Quem quiser saber tudo que eu tô assistindo em antemão, me segue lá no Letterboxd, eu tô sempre comentando tudo que eu tô assistindo. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, obrigado Renato, obrigado Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar também a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço, feliz ano novo e longa vida ao Maguinho. Cara, foi o clash mais relevante, impressionante, isso que o Renato falou. Ouviram isso? Eu tô ouvindo. Tem alguém tirando a neve aí da porta de alguém.